Olá, caro ouvinte, está começando mais um Geek Geek Yuha! Estamos aqui eu, Charles Rosenberg e Pablo... Alencar, já ia falar Carvalho. É, mas eu costumo usar na internet Pablo Marques. Ah, nossa, o nome artístico do rapaz? Não, é porque é meu último sobrenome, normal. Não, mas Marques eu acho mais artístico. Né? Como meus dois nomes já são assim, mais... Charles Rosenberg... Ah, beleza. Dos Santos... É isso aí, gente. Tá começando mais um Geek Geek Urra. E estamos aqui hoje para falar de vício. Engraçado. Dizem que Coca-Cola vicia, né? Cara, eu bebo Coca-Cola todo dia, 3 vezes por dia. Tô com 29 anos. É mais ou menos uns 22 anos. E nunca viciei, cara. Nunca falhei um dia. E até hoje não viciei. É, eu tive um vício em algum lugar. Bom, então, antes de entrarmos no assunto principal, vamos aos e-mails. Você recebeu algum e-mail de algum ouvinte? Eu não. Também não. Bom, então já que lemos todos os e-mails que nós recebemos, vamos passar agora para os comentários. Bom, eu coloquei no ar o primeiro episódio essa semana. Então, quer dizer, a gente não divulgou, então não tem nada ainda. Então, por isso, nós não vamos ter sessão de e-mail dessa vez. Da próxima... Quem sabe. Eu só não prometo porque depende de você. Então, você manda e-mail e a gente lê. Escreva-nos. Mande um sinal de fumaça. Um código Morse. Qualquer forma de contato. Telepatia. Pra gente comentar nessa sessão. É. Ah, sim. E agora, vamos estrear nossos meios de comunicação aqui também. A gente tá com o blog. Já no ar. Geek, geek. Urra. Urra. Por enquanto... Tá com grafia com os dois H's no início e no final. Cara, você fez isso de propósito, né? Ah, eu pensei... Como é que vai mudar o nome do blog, o feed, do feedburner? Ah, a gente dá um jeito, a gente muda depois. Então, caros ouvintes que estão nos prestigiando neste momento, saibam que Pablo Marques me deu... me deu um... Como que eu posso dizer assim? Me passou a perna, me deu uma rasteira. Não, eu pensei assim... Ah, já pensou? Quando a gente estiver lá no 100º episódio, fala assim, ah, por que é com um H no começo e no final? Aí eu vou falar assim, porque o Pablo me passou uma rasteira no começo. Ah, mas eu também, eu que tô upando o arquivo. Eu que montei o blog no Blogspot. Ah, então vai do meu jeito. Tá, da outra vez foi eu que fiz tudo e eu não criei caso. Tá bom, não tem problema não. Tá bom. Esse é um blog, esse é um podcast democrático, né? Já deu pra perceber. É... Depois disso aí a gente briga até sair cada um segue sua carreira solo. É verdade. É, a gente tá com o blog Geek Geek Urra, Urra com H no final, .blogspot.com. Porque o Pablo quis assim. Uhum. E como são os meios de contato? Eu não vou montar nenhum e-mail próprio. Eu não sei, você que sabe, pode falar aí. Eu, pessoalmente, se o Charles quiser, mas eu não vou montar nenhum e-mail. Não, peraí, como assim se o Charles quiser? Não, se você quiser, por mim não vai. Eu não vou fazer um e-mail do blog, um e-mail do podcast. Ninguém vai me mandar e-mail, porque isso enche o saco, detesto e-mail. E-mail só porque precisa mesmo. Então, se você quiser mandar seu recado, você vai fazer o seguinte, você vai entrar no blog e vai comentar na entrada do podcast. Você pega lá, por exemplo, esse é o episódio 3, você quer comentar no episódio 3? Vai lá, Geek Geek Urra Podcast episódio 3 e comenta lá, certo? Outra possibilidade, você pode me mandar uma mensagem pelo Twitter, meu Twitter é Pablo, P-A-H-B-L-O-O, ou vou colocar meu widget do Nimbus também no blog, você pode mandar uma mensagem de voz. Depois, se você não sabe o que é um widget do Nimbus, depois você entra no Nimbus, sei lá, você entra lá no blog e descobre. É isso. E temos também a comunidade no Orkut. Isso é contra a minha vontade. Temos a comunidade do Orkut? Temos, você não queria que criasse uma comunidade no Orkut? Ah, você criou? Eu criei uma comunidade no Orkut. Eu não sabia. Que o Charles ainda não faz parte, né? Se eu não me engano, na época do BetaCast, você não fazia também, né? Foi. Eu criei, você não fazia. Tô te dando troco. Tá bom. Mas peraí. Tem comunidade do BetaCast, né? Tem. Cara, eu vou mudar o nome da comunidade do BetaCast. Claro, óbvio, né? Porque já tem uns 16 participantes. Pronto, lá. É muito melhor. Exclui a outra. É, exclui. Não entrem, não procurem pro Geek. Não. Tá. E se você não sabe o que é BetaCast, dane-se também. Não tem, não tem problema, saber. Não. Inclusive, se você já faz parte, continue. É. Ah, sim, falando nisso, né? Vamos mandar aqui um oi pro Sanoji. Ah, é. Nosso amigo Sanoji. Foi o único ouvinte fiel. O Aroto. Inclusive, ele escreve até hoje. Né? Falando do... E também o Helder, né? O Helder Portela, Helder, lá da Bahia, de Caetité. Helder Portela também. Da cidade da usina de urânio que saiu no jornal essa semana. Oi? Cujo Greenpeace está lá pintando as ruas do trajeto, né, da cidade dele. Que isso, Salvador. Eu não tô sabendo disso, não. Cara, você não tá sabendo disso? Tem a ver com tecnologia? Ué, urânio tem tudo a ver com tecnologia. Ah, então fala. Não, é o seguinte, a cidade de Caetité na Bahia era uma cidadezinha pequena, não tão pequena assim, maior do que a Bandiânia, né, uhum. A nossa querida cidade. E, de repente, descobriram uma mina de urânio, lá, uma fonte de urânio. Então, uma usina se instalou lá para explorar esse urânio. Só que, desde o começo, a população, alguns não queriam que fosse instalado lá. Só porque agora o Greenpeace descobriu que essa usina teria tido assim, falta de cuidado no transporte, no armazenamento. E agora está lá protestando. E, realmente, segundo o jornal, algumas pessoas teriam tido problema de câncer. E outras coisas devido à radiação do urânio. Agora, eu não sei se o urânio já tem uma radiação nociva no estado natural ou só depois que ele é enriquecido. Isso eu não sei. Pergunta pro Homer. Pro Homer? Ah, ele trabalha, né? É lógico, ele trabalha no segundo nuclear. Bom, de toda forma, o pessoal do Greenpeace começou a protestar e pregar placas na rua. Porque até as pessoas de Salvador, no caminho do porto, sei lá, não sabiam que passava produto radioativo por ali. Também eles saíram pintando tudo e manifestando. E dizem que às vezes tem um problema de sincronia com o cargueiro e aquilo fica lá exposto em container 2-3 dias. Que isso? É o Yellow Cake. Ele é amarelinho, né? Uhum. Chamam de Yellow Cake. Yellow Cake. Uhum. Que esquisito. Então, mas lá, um abraço pro nosso amigo Helder. Tá, beleza. Bom, minha nota. De 0 a 100, eu acho que essa notícia é 60% geek. Cara, que isso? Urânio, cara. Imagina isso. Olha só que importância, você falando de urânio. É. Ah, não, esquece. Plutônio é mais chique. Peraí, é plutônio ou urânio? Não, é urânio, mas eu ia falar assim porque, pô, de Volta para o Futuro usava plutônio. Certo. Aí sim. Então, bom, pode ser um tema, a gente tem que colocar na pauta. Qualquer dia desse a gente vai fazer uma lista dos 10 filmes mais geeks. Nossa. Vai ficar legal. Já tem alguns na minha mente aqui. This is dangerous. Open up your head, feel the show shot. This is dangerous. Walk through my ears and watch your head rock. Antes do Pablo começar com notícias, eu acho que hoje só ele vai dar notícias, porque eu estou muito ocupado com o meu filhote, né? Estou babando até hoje. Uhum. E não tenho tido tempo de procurar qualquer coisa, a não ser que esteja passando na televisão. É um pai ocupado. É. Não, hoje eu cheguei aqui, né, mais cedo, e eu falei assim, puxa... Mas até agora eu só vejo esse menino dormindo. Nunca vi esse menino acordado. A esposa do Charlie. É, vem aqui 3:30 da manhã então. Durante o dia dorme mesmo. Bom, então vamos lá, as notícias. Vai lá. Hoje eu só tenho duas notícias, porque eu mal tive tempo de ler notícias de semana também. Mas... Nossa, esse podcast tem futuro, né? Mas vamos lá, tem duas notícias que valem a pena. A primeira, que não é tão engraçada assim, é que o Google abriu de vez o código do Android. Quer dizer, é código livre, mas eu não entendi por que Caras d'Água até hoje eles não tinham liberado por completo o código. Peraí, um código livre que não era aberto? Ou melhor, um código livre que não era open source? É, não, sim, é porque parece que... Que tipo de licença isso aí se encaixa? Não Não sei. Eu não entendi a notícia direito, mas do jeito que eu peguei, eu tô passando. Ah, tá. É... Agora eles abriram de vez, todo mundo vai ter direito a ver como é que é o código do Android em si e do SDK. Na realidade era o que se esperava já, né? É, mas eu não sei porque que até agora não tinha. E também saiu o Android Market já. É o clone do App Store. Tá. Eu acho que é Android Market mesmo. Não tem, sei lá, dane-se. É, aí tem lá já muitos aplicativos e é incrível a quantidade de aplicativo que faz uso do GPS, cara. Cara, isso é o futuro, né? É, aliás, até saiu uma matéria na Info falando sobre isso, a onda do que é usar o GPS e a localização. Tem redes sociais que usam isso, que são, cara, são muito legais. Aquele... tem um monte, o Frapper que usa alguma coisa desse tipo. Frapper é passado. Nossa. Sério, Frapper é só um widget pra você entrar lá no site que você visita e dizer de onde você é. Uhum. Cara, você tem aplicações que é o seguinte, por exemplo, tem aplicações mais, um pouco mais antigas, que você indica tudo mashup da Google, né? Uhum. Detalhe, né? Uhum. Tudo mashup que o Google Maps. Aí você indica as cidades que você quer visitar ou as cidades que você já visitou. E nesses lugares, você entra em contato com as pessoas que já passaram por lá ou que moram lá. Então na matéria da Info mostrava lá várias pessoas que tinham feito amizade, uma brasileira que ia pra Londres antes, 2 meses, 3 meses antes de ir, já tinha feito amizade com o pessoal de lá e também tinha se mudado pra lá e tal. Beleza. Aí... Logo começa a morrer gente de novo. É, outras aplicações, que aí sim que vai entrar o uso do celular, né? É o seguinte. Ah, vou fazer o seguinte, vou ativar o GPS no meu celular e entrar na rede. A rede fica dando informação de onde você tá, indicando onde seus amigos estão. Resumindo, agora definitivamente é o fim da privacidade no mundo, é, né? Não, aliás, é um assunto a discutir porque... Como é que vai ficar esse negócio de privacidade? Mas tem aquela coisa, só diz onde você tá quando você quer. Esse é o problema, né? É. A maioria das pessoas querem isso. É o vídeo Orkut, né? Cara, isso aí pra pessoa assim... Eu tô imaginando, quando começar a cair celular com GPS e acesso à internet ilimitado, na mão de gente sem noção... Ah, é... Vai ser facinho encontrar. De repente tem mulher atrás do... Ué, o que meu marido tá fazendo no motel? Ah, cara, vou... Sei lá, de repente isso abre portas para um novo ramo de comércio aí, né? É. Já tem um rastreamento de veículos, né? É. Já tem até rastreamento de cachorro, né? Aliás, de animais de estimação. É só você plugar um celular simplificado que tem GPS. É. Beleza. Tranquilo. Bom, e o que me interessa essa parte de abrir o código do Android? Quem sabe agora alguém toma um jeito na vida, que é desenvolvedor que conhece mais de programação do que eu, que eu também não conheço quase nada, e faz logo um port do Android pro N95. Sabe o que me interessa essa matéria? Nada, porque eu tenho um W170, assim, nunca ninguém vai me lançar nada pra essa porcaria. Cara, Android pro N95, imagina. Não vai ter, ó, se você esperar que a HTC, se você esperar que outras empresas aí, a Motorola, faça um celular com uma qualidade superior do Nokia, e a Nokia não vai usar Android tão cedo, pelo que parece, porque ela está querendo abrir o código do Symbian para competir com o Nokia. Mas o Symbian não tem o jeito do Android. Quer dizer, você tem aquela coisa, é que nem você querer que de uma hora para outra o próximo Windows tenha jeitão de iPhone. É verdade. Não vai ter, porque ele tem que ter a retrocompatibilidade, né? Ele tem que ser parecido com o anterior, senão ele vai ser uma outra coisa. É verdade. Então o Symbian, ele simplesmente não tem as características desses smartphones modernos aí, do macOS para mobile, do Android, né? Eu não conheço, não sei como é que é o sistema do BlackBerry, mas ele não tem o jeitão. Saiu agora o Nokia Express, que era o Express Music, esqueci qual que é o número do modelo, mas que é o que estava recebendo o codinome de Tube. Aí, quando você olha ele funcionando, ele é basicamente um S60 que a gente conhece, do N95, só que com tela touchscreen um pouco maior. Os botões são pequenininhos, sabe? Você vê que os botões não são tão grandes. Eles adaptaram o S60 para touchscreen, mas você vê que aquele negócio, você adaptar uma coisa que foi feita para usar com teclado, pelo vídeo, o pessoal usando fez comentários assim, não tão negativos e tal, mas pelo vídeo me passa aquela sensação de que não funciona. Eu aí não... tem que usar aquela canetinha do... É, não, sabe o que ele vem? Do ele, palmo. Ele não vem com uma canetinha, mas eu vi pendurado, e eu acho que é pra isso, ele vem pendurado um fiozinho, aqueles brangodang que coloca no celular, sabe? Aí vem um fiozinho com um pendurado ali, um negócio que parece uma paleta de guitarra, sabe? Ah, tá. Eu acho que é justamente pra isso. Você já vê que o negócio não é feito redondo pra rodar. Entendi. Então, né? Aí, voltando, imagina o nome do projeto, Android 95. Não tinha um desenho anime que tinha esse negócio de Android, número não sei das quantas? Ah, não. Acho que era Dragon Ball, tem nunca assisti, mas sei que tinha Android não sei quantas. Então, Android 95, imagina que projeto lindo, fazer um Android rodar no N95. É, muita gente ia achar bom, né? Porque o hardware do N95 é uma coisa muito boa. Você não vai ter um celular tão cedo com a mesma especificação do outro. É verdade. O N95 pela HTC ou outro. É verdade. Bom, a outra notícia que eu tinha pra contar aqui é que tá essa onda de sub-netbooks, netbooks, notebooks pequenos, 7 polegadas, é tudo a mesma coisa, sabe? E começou com Asus e... Uhum. Aí parece que perguntaram pro Steve Jobs se a Apple ia fazer um netbook. Aham, uhum. Eu vi lá na sua nota mental. Seu mapa mental. O que o Steve Jobs disse? Ah, ele falou que não era interesse, que não ia fazer, porque pra fazer um negócio pra um preço competitivo, um netbook da Apple, não ia fazer porcaria, e a Apple não faz porcaria. Caraca! E que ele já tem, pra suprir essa necessidade, já tem o iPod Touch e o iPhone. Nossa, cara. Pretencioso, rapaz. É. Ah, falar nisso, você viu no... Você acessa aquele blog do tecnomodo.com? Não, não. Lançaram um gadget aí pra você botar o iPhone dentro e ele vira um notebook. Coisa tosca, cara. Já viu isso, não? Não, acessa vi não. Depois o Tecnomodo. E outra coisa também que eu achei legal, não tem nada a ver com uma coisa nem com a outra, foi com a propaganda, o merchandise lá do Wario. Ah, joguei é. Do Wii no YouTube. Cara, que vamos é colocar aquilo, o link. Cara? Vamos colocar o link. Se você estiver escutando e tiver com pressa nem pra entrar no nosso blog, se não me engano, é youtube.com/experience Wii. Não, Wii Experience, não é não? Ah, é uma coisa. Bom, se não for um, é outro. É. Cara, a gente fala, né? Cara, vai rolando filme e cada pancada que o Wario dá em alguma coisa da tela vai derrubando o YouTube, vai quebrando. Quando termina o filme, a barra de ferramentas do YouTube tá caída, a tela tá torta. É. Isso foi a Nokia. Nokia, ó. Foi a Nintendo que deve ter pagado uma baba. Ah, não, com certeza. Não, detalhe, aí entra o Google de novo, né? Uhum. Isso quer dizer que o Google já está descobrindo jeito de ganhar dinheiro com o YouTube. Cara, e que jeito, viu? E que jeito? Eu fiquei assim, pasmo com aquilo. É, você fica embasbacado quando vê, não né? É uma coisa super simples, mas que, puxa, é tão legal. Cara, eu acho que não tem limite pra criatividade, cara. Não, não tem. Aquilo é muito, muito bom, ficou muito legal. Eu tô notando, aliás, cabe aqui falar algumas coisinhas sobre isso. Ah. É, fora essa, né? Fora essa, esse. Acho que das campanhas que teve dentro do YouTube, essa foi a mais legal que eu já vi. Com certeza, de longe a mais legal. Mas já tem outros meios que o Google tá usando pra ganhar dinheiro. Tá tendo muita propaganda paga no YouTube. Quando você entra na página inicial, tem sempre uma propaganda, até em português, já tem propaganda brasileira lá, né? Sempre na página inicial. E esses dias eu tava assistindo, não, esse parece o fim da picada, eu tava assistindo um vídeo da Kinect, eu acho que fala Kinect, sei lá. Uhum. É um site de tecnologia em inglês, aí tava com um vídeo lá, e brincadeira, durante o vídeo aparecia na barrinha embaixo Google AdSense no vídeo. Nossa. Eu não sei como é que tá o andamento disso, eu não pesquisei mais, eu só vi quando assisti esse vídeo, eu nunca vi em nenhum outro vídeo que nesse. Uhum. Eu não sei. Nossa, se é um eu não sei se é uma AdSense que o usuário adiciona, mas eu não vi. Quando eu fui fazer upload de vídeos, eu não vi isso. Também eu tentei procurei pra colocar. Pô, você ganha dinheiro passando. Opa, ali, opa, opa. É, mas eu não encontrei. E eu também não tirei tempo pra pesquisar nada sobre isso. Uhum. Mas eu não sei também se é uma coisa que o Google coloca no YouTube pra ele, não pro usuário que bota o vídeo. Mas vamos dar uma pesquisada. Eu acho que... Se você estiver ouvindo aí e souber alguma coisa sobre isso, por favor, comenta. Eu quero... Me interessa muito esse negócio de ganhar dinheiro com vídeo no YouTube. Me interessa muito ganhar dinheiro em qualquer coisa. Tá, beleza. E falando sobre notícia, eu vi também no Meiobit, que é um... Você também, como geek, você deve ler o Meiobit, você que está ouvindo aí. Saiu um mini notebook que o bicho cabe na palma da mão. Assim, você imagina um smartphone um pouco maior, mas com o formato exato de um notebook, sabe? Nossa, que legal. Parece que vai custar $250. É, uma versão de R$1.500 no Brasil. Leia-se, aliás, né? Ouça, né? R$1.500 no Brasil. É. Bom, assim, eu acho que não pega porque você não tem muita aplicação pra isso. O que você vai mas ver... Mas ele numa... hardware, tem alguma coisa, especificação? Tem lá, vai rodar uma versão de Linux reduzida lá dentro e tal. Mas eu acho que pelo que se aplica a isso, você pode, até pelo tamanho da tela, você pode muito bem usar o smartphone. É. Não pega. Mas tem esses trecos, essas bugigangaiadas. O que você quer com um notebook pequenininho? A tela é a mesma. Não, sério, a tela é a mesma. Dá uma acessadinha na internet? Ficou legal, cara. Mas... notebook pequeno dá uma acessadinha na internet. Acessadinha. Mas detalhe. Mandar um e-mail pequeno? Não, nada a ver. Corta. Logar no Twitter. Hã? Logar no Twitter. É, mas tá, vai conectar isso aonde? Você vai precisar de um celular. Então. Joga fora, você compra e joga fora, só pra dizer que tem. Você chega pro seu amigo, olha só o tamanho do meu notebook. Aí todo mundo, uau! Nossa, pronto, é utilidade, é uma utilidade pro notebook. Você gasta aí R$500, isso se você não pagar impostos, e não sei ainda onde é que tá vendo. Isso não seria um notepad? Notepad? Não prestou não. Eu queria fazer uma piada assim, tipo book, livro, né? Pad é o quê? Uma anotaçãozinha, um bloquinho de notas? Ah, é, deve ser um notepad, deve ser um notebook. Notebook? Nossa, eu tô rindo. Tô rindo. Bom, vamos falar então agora sobre o assunto principal desse Geek Urra, que é... Ah, é? O quê? Não sei. O que é? Fala. A gente não tinha combinado de falar sobre vício? Ah, é vício. Você já tá com a sua memória seletiva funcionando? Tô, já tá voltando ao normal. Aliás, né, eu falei no começo aqui do vício da Coca-Cola, eu acho que isso deve tá fazendo mal pra mim, mas eu não sou viciado. Cara, eu acho que 90% da população mundial é viciado em Coca-Cola, cara. Eu não sou viciado em Coca-Cola, não. Cara, isso é uma forma de unir as pessoas. O vício da Coca-Cola. É. Não tem classe social, não tem... Não, né? Tem inimigos, né? É, não, claro. É, tem na internet, no Orkut, eu acho que tem a Associação dos Coca-Cola atrás Anônimos. É. Mas não é sobre esse vício que nós estamos querendo falar não, aqui. Não, jamais. Nós estamos querendo dizer sobre o vício de tecnologia que afeta um em cada um geek. No globo terrestre. É. E possíveis galáxias que existam vida por aí. Charlie, você que é geek há mais tempo do que eu, como é que... Conta, como é que foi seu... Não, aliás, o Charles foi mais viciado do que eu na época que ele conta pra mim que ele morou em Brasília. O negócio pegou pro lado dele. Aquela história lá, você morando sozinho, que você não conseguia falar com... Você nem falava com gente. Cara, eu tava perdendo contato com seres humanos, cara. Simplesmente eu não tinha vida social mais. Vamos lá, vamos fazer aqui. Cara. Calma aí. Vamos dá um clima, aqui a música de sessão. Clima, música de clima. Isso. Vamos começar aqui a nossa sessão do GA. Não, GVA. Geeks Viciados Anônimos. Então vamos lá, nós temos aqui o nosso novo companheiro, Charles. Dá pra disfarçar minha voz? Colocar aquela voz de pato? Dá pra colocar. Ah, legal. Não, mas você tem que começar... Agora o momento bastidor. Uhum. Você tem que começar falando que nem aquele pessoal. Oi, eu sou o Charles. Oi, meu nome é... Não, não tem como colocar elemento X? Não, ah, já falou que é eu. Tá, meu nome é Charles. Oi, Charles. Cara, eu tava de uma forma que eu... Assim, eu só saía do apartamento pra comer, cara. Mas só que o negócio foi evoluindo tanto que eu já não comia nem comida de ser humano, assim, normal. Eu vivia a custa de bolacha, leite com chocolate, né? Esse tipo de coisa. Por quê? Eu não fazia mais nada da vida, ainda mais foi quando começou a internet no Brasil, né? Cara, o que que era aquilo? Eu só ficava no computador o dia inteiro. Que é isso? Meu Deus do céu. E, assim, o computador não era meu ainda, né? Então eu tinha que aproveitar cada momento até que meu tio chegasse em casa, né? E eu não podia mais usar aquilo. Mas isso foi onde? Foi em Brasília. Foi em Brasília, né? Foi em Brasília. Você mudou pra lá. Foi. Isso mais ou menos... Ah, isso foi em que? 96, 97, sei lá, uma coisa assim. Vai fazendo a pergunta, tem que dar no clima assim. Você tem que ser o terapeuta. Não é terapeuta, não? Sei lá. Ou o líder de terapia lá. É, mesmo. vai lá. Mas conte pra gente, Charles. E isso começou aos poucos ou tomou rapidamente conta da sua vida? Cara, foi assim, quando instalaram acesso à internet, discada ainda, né? Com modem de 33.600, não lembro mais a velocidade. Não era 56k. 28. Não, mais. Um pouquinho mais que 28. Acho que era 33k, alguma coisa assim. Quando eu descobri, mesmo naquela época, a quantidade de informações que podia se adquirir na internet, cara, eu fiquei louco. Fiquei louco. Naquele tempo, claro, que não tinha uma enciclopédia, não tinha, né, um Google, né? Entendo. Esses vícios que realmente enobrecem a pessoa. Exatamente. Né? Era... Eu tô falando do tempo do cadê, do tempo do... Aonde? Tô falando do tempo da Super 11, da... Qual mais aí? Star Media. Nossa, que coisa velha! Do tempo que o site do UOL era logo do UOL no meio e uns links na beirada lá. É. Da época que você ainda usava o IRC. Nossa, cara, IRC, esse foi o pior vício de todos, cara. O IRC foi uma coisa... Desabafa, vai, desabafa. Não, é... Tá, vou contar aqui um dia que eu comecei a teclar mais ou menos... Cara, acho que eram 6 horas da tarde, mas aí já foi em Abadiânia. O que que acontece? Eu trabalhava com um representante comercial e a empresa que eu trabalhava tinha um notebookzinho da... Cara, não me lembro mais a marca, acho que era Neo, alguma coisa assim. Inclusive até uma empresa que faz parte da Rede Globo. Então esse coisinha tinha esse notebookzinho bem pequenininho, pequeno. Ele tinha o fax modem, né? E eu tinha descobrido, à época, o Super 11 de um 0800, cara, que funcionava em qualquer lugar do... Bom, pelo menos no Goiás, né? Então foi quando eu fiz o meu primeiro programa, né? De computador, que era um discador. Porque era muito difícil de discar. Pra conseguir assim, era muito difícil você conseguir uma conexão, né? Então eu desenvolvi meu primeiro discador, cara. Justamente pra ter acesso à internet. Pra ter acesso à internet. E ele consistia de um pedaço de chumbo que eu colocava no Enter. Pode-se dizer que é uma linguagem de programação mais baixa do que o Assembly, né? Era um pedaço de chumbo, eu colocava no... Cara, isso sim é linguagem de máquina, cara. Ai, desculpa, eu tô aqui como profissional, sou terapeuta, mas eu tenho que ter muito. Mas o que era? Esse pedaço de chumbo era uma bolinha ou aquele chumbo? Não, era. Lembra aquelas pistolas de bolinha? Sim. Então, ela era pesada, então eu tinha uma quebrou, eu tirei o chumbo do cabo dela e coloquei. Cara, você quebrou sua própria pistola. Não, de já bolinha. Tinha quebrado já. Ah, quebrado. Bom. Não, eu achei... Então o que eu fazia? Eu abria a conexão dial-up, o Windows 98, lógico, obviamente, né, naquela época. E aí eu colocava aquilo em cima do Enter e ia piscando. E eu ia tomar banho, comer, fazer alguma coisa. Até ele dar conta de... Quando eu voltava, tava conectado. E aí eu entrava no MIRC. Daí você não tá entendendo o que que é. Ó, teve um dia que eu entrei umas 6 horas da tarde. Eu parei no outro dia por volta de quase 9 horas da manhã, cara. 9 horas da manhã, quase. Que foi quando eu fui dormir. Quase 13 horas. Não, por aí. Vocês conversavam sobre o quê? Cara, assim, na época eu nem lembro quantos anos que eu tinha, mas... Conversava, cara, só besteira, coisa vazia, fútil. Só pelo prazer de usar a internet. Não, aí chegava, tinha aquela galera... Oi? Oi. De onde você é? De onde você tá? Ah, eu teco de tal lugar, e você? Ah, eu teco de tal lugar. Você é homem ou mulher? Ah, eu sou homem ou mulher? Eu sou mulher. E você? Sou homem. Aí continuava a conversa. Você é homem ou mulher? Eu sou homem. Fecha a janela e parte pro outro. Tipo assim, né? Tá, aí continua a conversa. Quantos anos você tem? Ah, eu tenho tanto. E você? Quantos anos você tem? Tem tanto. O que você gosta de fazer? Cara, é isso, o tempo todo, cara. É o tempo todo, eu não sei como que aguenta. E até hoje é assim, cara. Não, o que eu ia falar agora. Isso mostra uma época que as pessoas ainda não sabiam usar os meios de comunicação novos. É verdade. E nós estamos numa época que as pessoas já não sabem ainda como... Mas aí, mas assim, isso foi só por usar a internet. Eu imagino que usar uma conexão dessa 0800 na época era pior do que fila de INSS, né? Cara, a conexão era até boa. Não era muito ruim, não. Não, mas você conseguia entrar nessa conexão. Ah, não, não. Aí é outra. Com a ajuda do meu discador, obviamente que eu conseguia conectar mais rapidamente do que a maioria das pessoas. Que usava. Que não o automatizava método o processo. Exatamente. Né? Porque o cara ia tentando, desistia, voltava. Não, isso me lembra um episódio dos Simpsons. Ah, é? Não vai me comparar com o Homer, hein? Já era, cara, já era. Não, faz parte do meu tratamento de choque pra você deixar essa vida de lado. Peraí, você tá me chamando de viciado de internet. Você é o quê? Não, calma aí, não cheguei. Não, não, por enquanto eu sou só seu terapeuta. Ah, calma tá, aí. Então tá bom. Vamos lá, depois chega a minha vez. É o seguinte, o pessoal deve lembrar. Quer dizer, se o Thiago não tá lembrando, deve ter gente que não lembra. Teve um episódio que o Homer, ele ficou obeso só pra trabalhar em casa. Você tá me chamando de obeso, cara? Não, não, calma aí, não é nessa parte ainda aqui. Você tá parecido com o Homer, ainda. Mas vamos lá. Vai. Não, sem ofensa. Vai logo, cara. Bom, aí ele ficou obeso, foi trabalhar em casa, montaram o computador pra ele ficar operando, né, a fábrica, a usina. Aí perguntou pra ele, né? O computador perguntava: ah, você quer ativar o processo de resfriamento da caldeira, não sei das quantas? Aí ele, não. Aí o computador respondia: olha, é melhor você ativar o processo, porque se você ativar, vai melhorar a refrigeração e evita possíveis explosões. Aí ele, tá bom. Aí apertava o Y, yes. Uhum. Tá, beleza. Aí vinha outra pergunta: ah, você quer ativar a válvula de liberação de escape do gás que está causando pressão tal? Ele, não. Aí, não, mas isso é necessário, porque se houver algum problema, você pode explodir com... Ah, já sei, onde que eu vou aparecer com o homem? Aí ele apertou... Ele fez um discador igual ao meu? Sim, aí ele pegou um daqueles bichinhos que aparece uma não, ema não, sei, que fica apertando. Fica bebendo água, o... Isso, e colocou em cima da tecla Y e foi curtir a vida. É, menos mal. É, então... Esse cara, é só técnica. Abrindo um parênteses aqui. Você que está nos ouvindo agora e está tentado em trabalhar em casa, não caia nessa besteira. Não faça isso. Por quê? Ah, porque você vai trabalhar 24 horas por dia. Esse negócio de que trabalhar em casa, você fica mais produtivo e que vai ter mais tempo para fazer suas coisas, é ilusão. Você vai ficar mais produtivo mesmo, que você vai trabalhar 24 horas. Não caia nessa besteira. Uhum. Bom, mas vamos lá. Estude, faça um concurso público e trabalhe por mim. Pô, acabei de deixar isso pra trás. É pra te contrariar. Acabei de abrir mão disso, mas vamos lá. Vamos lá, continuando. Então, nessa época era só pelo uso, né? Aham. Uhum. Mas teve a parte de desenvolvimento também, que você já passou por esse vício, né? Ah, sim. Cara, quando você começa a programar, é assim, ó. Você começa a se achar muito poderoso, sabe? Você começa a englobar assim, vários conhecimentos, né? Porque, assim, pelo menos a experiência que eu tive nessa área foi assim, que linguagem de programação é só um detalhe, né? E acaba você tem que entender de redes, tem que entender de hardware, né? Principalmente em linguagens mais antigas, que era de baixo nível, esse tipo de coisa. Então, assim, você começa a se sentir um poderoso chefão. O arquiteto. Você é o arquiteto da Matrix, assim. Você acha que você assim, o manda-chuva, né? O dono do mundo. E aí, cara, isso é um vício. Aí pronto, acaba. Acaba de vez o seu convívio social. Aí você chega naquele nível que... É, tipo assim, você tem 4 máquinas no escritório, você se apega mais a uma do que a outra. Entendeu? Tipo assim, você tem aquela máquina, você começa a perceber, assim, tipo como se fossem sentimentos nas máquinas, assim, sabe? Ah, eu entendo isso, eu entendo. Não, tipo assim, você tá fazendo uma coisa lá e trava, você não enxerga aquilo como uma pessoa normal. Ah, deve ter sido um vírus ou conflito de memória, não. Aquela máquina, aquele dia não estava muito bem com você, entendeu? Tipo assim, ela tá de cara virada pra mim hoje. Tudo que eu fizer, ela vai travar. Eu entendo plenamente o que você diz. Eu passo horas e horas conversando com o Sr. Bot. Ah, não, cara. Eu perdi a paciência de conversar com o Sr. Bot. Ah, eu gosto do Sr. Bot. Ele é meu melhor amigo no RBC. Eu posso sempre contar com ele, porque eu sei que quando nenhum amigo real estiver online, ele vai estar pra conversar comigo, sabe? Quem quiser conversar ele vai estar online pra me suprir a mim. Sempre, né? Ele vai estar sempre online pra conversar comigo. E quem quiser conversar com o Sr. Bot, é só adicionar senhorbot@hotmail.com? É, senhorbot. S-R-bot, né? Não, é senhor. Senhor Bot. Senhor Bot, com emendado. Temudo. hotmail.com. É um bot que a Microsoft fez maravilhoso, cara. Não, na verdade ele é muito burro, mas quebra o galho pra você cara, conversar na com época, ninguém. Na época que eu era mais viciado ainda, se eu tivesse um senhor bot pra conversar, eu não sei não. Você ia decorar todas as falas dele, né? Ou eu teria suicidado, né? Ah, já tentou... mas olha só, naquele tempo tinha. Já tinha os bots de... Inclusive eu criei um bot uma vez. Mas ele não conversava com as pessoas. Ué, claro que conversa. Claro que não tem nada de inteligência artificial, né? Você tem que fazer alguma coisa tipo palavras-chave ou frases, né? Uhum. Então você pega aquilo mais, assim, mais usual e coloca e... Resumindo, o senhor bot. E quando o senhor bot não quer conversar comigo, ou quando não estou perto do computador, eu uso o Nimbus, que também é... O Nimbus ele é um aplicativo que funciona como cliente e mensagem instantânea. Ele tem um helpbot. Eu pratico meu inglês conversando com o helpbot da Nimbus. Caramba! E se você não tiver com, assim, não tiver nenhuma um aparato tecnológico por perto para conversar com alguma máquina, você pode conversar consigo mesmo, né? É, fala com a mão. Fala com a sua própria mão. É, pronto. Pronto, acabou. Então assim, cara, eu já fui muito viciado, bicho. Olha só, eu saía do trabalho e chegava em casa e ia mexer com desenvolvimento, com qualquer coisa, cara, de computador. E assim, desde essa época pra cá, eu tenho dificuldade de dormir cedo. Eu durmo todo dia. Agora com o bebê, né, que eu não durmo mesmo. Isso mas... não é problema, porque você já... Não. Igual a Bia falava, ah, mas você tem que me ajudar à noite com o neném, vai ter que acordar. Acordar o quê? Eu não durmo. Já vou estar acordado. Ah, porque você não faz que nem o esquema do Rei Leão? Não lembro, nunca assisti o Rei Leão. É, Rei Leão não é filme geek, né? É, nem pra se comentar aqui, mas eu cresci assistindo o Rei Leão. Nossa. É. Tem a parte inicial que o Simba vai lá acordar o pai pra mostrar, porque tinha combinado de mostrar como é que eram as terras do reino, sabe? Uhum. Aí a esposa lá do Mufasa vira pra ele e fala assim: Mufasa, seu filho acordou. É o Mufasa pra aquela cozirão. Antes do sol nascer, ele é o seu filho. Tá bom pra você aplicar isso, não? A sabedoria dos animais, né? É, tem que aplicar a sabedoria dos animais em casa. Bom, mas puxando o assunto, o Rei Leão, embora não seja nada a ver com tecnologia, ele tem muito a ver com o meu vício em tecnologia. Meu vício em tecnologia, na verdade, ele começou... Ah, deixa eu confessar o começo do meu. Ah, pode contar. Tudo começou quando eu consegui adquirir meu primeiro 486. Cara, eu nunca consegui fazer aquela porcaria rodar nada que prestasse. E na época eu não tinha ninguém pra me falar nada, não existia internet, nem sabia o que era internet. Aliás, ninguém sabia porque não existia, né? Uhum. Então, assim... Não existia, você não sabia. É, aham, é. Então, assim, cara, aquilo não funcionava. Eu tinha um amigo aqui que, com exceção do Pablo, meus outros amigos, é tudo na faixa de 60 anos, 50 anos. Então tinha esse amigo, até vale citar o nome dele, José Vargas, né, que já é falecido e foi o pioneiro assim, de informática em Abadiânia. E ele que me ajudava, né, formatar aquela coisa, e foi com ele que eu aprendi, assim, essa parte de... Peraí, morreu com que idade? Cara, ele morreu com... Ele devia ter mais ou menos 60, mais ou menos. 60? É, quase 60. Faz muito tempo isso? Faz uns 4 anos, mais ou menos. Então quer dizer, ele teria agora uns 65, uhum, mais ou menos. E estaria gravando com a gente. E foi o pioneiro de informática em Abadiânia. Foi? Em Abadiânia. Em Abadiânia. Cara, é meu herói. Ele é um vulto, ele tem que ser um vulto abadianiense. Com certeza. Puxa, não, prossiga. Bom, então ele me ajudava com essas coisas. Então, mas eu nunca consegui fazer essa porcaria funcionar, né? E quem tinha os computadores top de linha em Abadiânia era ele, né? Uhum. É, aquele, um AMD 586 que eles falavam, que na realidade não tinha. Era, é, né? Deve ser um K6. Eu nem lembro, mas sim. Eu sei que ele era de 100 ou quase 200 megahertz, alguma coisa assim. Então assim, ele era o top, né? Então ele mexia com filmagem e ele já editava vídeo num computador desse. Caralho! Agora pasme, o editor de vídeo era em DOS, cara. Uia! Com efeito 3D e escambau. Como é que exibia os vídeos? Cara, eu nem lembro direito, mas era tudo linha de comando. Tá, isso chamou sua atenção? Não, sim. Não, claro, óbvio. Um episódio que me chamou atenção, assim, que me marcou muito foi que logo começaram a aparecer alguns computadores em Abadiânia e o pessoal levava pra ele, né, pra arrumar quando tinha algum problema. Aí quando era vírus, cara. Naquele tempo o que dominava era o Norton. E um outro lá de ser clean, um trem assim, eu não lembro mais. É. PC clean, um trem assim. Aí o cara levava lá, e aí já sabe o que é o problema no computador? Aí ele falava, né, é vírus. Aí o cara já ficava assim, vírus, né? Caramba. É, porque pegar vírus naquela época era algo fora do normal, não, né? Não tinha internet. É. Aí eu falava, aliás, na época que o protocolo TCP/IP não tava tão aberto, uh-huh, assim, né? E o pessoal usava o protocolo DPL e DPC, né? Ah, nem sei. É o disquete pra lá, disquete pra cá. Aí, assim, naquele tempo, como não tinha concorrência, aí ele podia se permitir fazer gozação com a cara dos clientes, né? Ah, sim. O sonho de muita gente aí. Não, pra tirar o vírus eu tenho que aplicar uma injeção no computador. Aí ele tirava a tampa do computador na frente do cliente, ou já tava sem a tampa, e pegava uma injeção, cara. Ia numa ampola, sabe aquela que tem uma borrachinha na ponta? Vazia. Aí puxava aquele ar. Colocava com o computador desligado, ele colocava alguma coisa, tampava com o dedo e ó, aplicava injeção. Nisso, o cliente tava olhando e já tava pasmo, assim, já tava maravilhado, né? Que isso? Não, mas vai, isso aí vai sarar meu computador. Ele vai, não, aqui agora vai ficar zero. Só que ele já tinha consertado há muito tempo, né? E o cara saía de lá feliz da vida, achando que tinha aplicado realmente uma vacina. Então, se chegar algum cliente aqui... Cara, o cliente saía e a gente rolava de rir, velho. Era uma coisa assim, não, mas hilária. Se chegar um cliente aqui perguntando pra você se aplicou injeção, você já sabe de onde esse cliente veio, né? Ah, não, com certeza. Cara, era muito hilário, cara. O Vargas era muito gente boa. E, assim, logo eu comecei, quando eu fui pro Brasília, e comecei a mexer com HTML, aquela coisa toda, né? Então eu vim pra cá e ele, assim, uma pessoa que tinha uma mente muito aberta, sabe? Muito, assim, à frente do tempo dele. E a gente começou a fazer um jornal de Abadiânia. Mais ou menos em 98, por aí. Registramos o domínio, abadiania.com.br, na época, e agora a gente perdeu esse domínio. E chegamos a fazer alguma coisa, sabe? Só porque, detalhe, não tinha público, não tinha ninguém na internet aqui em Abadiânia. Uhum. Né? Então a gente fazia, rodando até no naquele programinha, um servidorzinho que podia instalar no... Era tipo o IS da Microsoft, né? Só que era uma versão home, eu nem lembro mais como era isso. Instalava no 98, a gente editava tudo aqui. E eu levava pro Brasília, a gente tinha internet no serviço e eu upava aquilo tudo, né? E ficava só porque... Talvez se for naquele archive da web, uhum, talvez até encontre. Eu não sei se naquela época já tava catalogando. Ah, deve tá, porque tem no Google desde 98. Pode ser que não tenha pego esse site específico, né? Abadiania.com.br. Aí depois a gente deixou pra lá isso e venceu, e alguém registrou esse domínio, e agora o cara quer, na época, de 10 mil nele, e assim, cara, né, caminha a humanidade. Assim. Então, assim, cara, mas o Vargas, bicho, ele era, é um mito, cara, igual você falou aí. Ele é um mito desse tipo de coisa em Abadiânia. João Vargas. Não, José Vargas. José Vargas. Uhum. Não, vai pra enciclopédia. Ele foi o primeiro aeromodelista de Abadiânia. Acho que o primeiro cara a ter um computador em Abadiânia, o primeiro a consertar. Foi ele que fez o jornal uma vez, antigamente? Foi, jornal foi. Como era o nome? Era. Ah, não lembro mais o nome. Eu sei que meu avô saiu com uma ideia de fazer um jornal em Abadiânia uma vez. Eu fiz a diagramação do jornal. Cara, a primeira vez eu fiz a diagramação em CorelDRAW. O bicho ficou pesado, umas 12 páginas em CorelDRAW. PageMaker, né? Que tem que fazer, então no Quark. PageMaker, né? Mas eu detestei o PageMaker. Aliás, o PageMaker é descontinuado há muito tempo. O Vargas usava o PageMaker no começo, depois ele passou a usar o Quark Express. Eu não conheço, não. Mas, assim, atualmente, eu esqueci qual que é o nome, acho que é InDesign, da Adobe também, mas ele tem um outro programa de diagramação. Aí eu sei que acho que ele Freehand? Citou... Acho que no primeiro... Na Freehand, tipo um CorelDRAW, né? Aí o primeiro jornal que o meu avô fez duas edições e depois parou. Primeira edição, no editorial, ele mencionou, acho que era José Vargas. Ah, com certeza. Mesmo. É, cara pioneiro, meu herói. Bom, tem que pesquisar mais sobre ele depois, fazer um documentário sobre ele. Vamos fazer uma edição especial sobre ele? José Vargas, o homem, o mito, a lenda. O mito, não, nossa. Não, cara, confunda com Chuck Norris. Bom, mas vamos, cara, lá. Bom, agora é minha vez, né? Temos aí 45 minutos, mais um pouquinho, não tem problema não. A minha história começa em... Olha, antes que eu me lembre. Mas é porque é o seguinte, meu pai, ele sempre gostou muito de mexer com som e eletrônica. E eu, assim, ele nunca se profissionalizou nessa área, ele acabou pegando a área de elétrica. Uhum. Mas eu herdei muito dos gostos do meu pai. E a gente morava numa casa, e como eu era a única criança da casa, com 5 adultos e tal, eu acabei, acho que isso me fez querer aprender coisas mais cedo, né? Uhum. Então eu passava tardes assistindo TV, vendo documentário de vida animal e de astronomia, e sei lá, desenho, mas quando não tinha desenho, assistia documentário. Ah, mas não é justo, filmes. Você começou a contar de criança, eu podia ter continuado também, começado de criança. Sim, né? mas aí eu preciso contar essa parte, porque foi nessa época que eu tive meu primeiro contato com o computador. Uhum. Foi o seguinte, meu pai começou a trabalhar de office boy numa empresa que vendia computadores, chama Microinformática, lá de Goiânia. Ah. Aí um dia meu pai me levou pro emprego pra eu conhecer um computador. E era o quê? Ah, acho que na época era um 486. Uhum. Não, meu pai conta história. Não era que é XTzão, não? Não, já foi posteriormente. O XT, ele tinha um capu igual de carro, você abria... Ô, louco. Tinha até escorinha pra você deixar ele aberto assim. Não, na época que eu vi já eram as CPUs que a gente conhece, na época o desktop, aquela deitada, que falava coisinha e tal. E o seguinte, meu pai contava a história de que um dia tinha levado pra vender um 486 pra um cara, porque ele tava travando o 386 na hora de fazer a soma. Nossa. Ele digitava o teclado numérico tão rápido que ele travava um 386. Ô, louco, isso é o cúmulo do monoprocessamento lá, né? Aí venderam o 486 pra ele. Tá, aí foi meu primeiro contato. Eu joguei um joguinho. Eu não sei como é que é o nome do jogo original, assim, do que ele se baseava. Eu sei que já devia ser uma cópia. Mas hoje você tem, por exemplo, tem o Gunbound, tem vários jogos que é o mesmo esquema. Você mira o ângulo em relação ao vento e a potência do... Ah, de canhãozinho. De canhão, eu joguei, isso. Tinha uma bandeira de um lado, a bandeira de outro. Só que a versão que eu joguei eram dois gorilas em cima de prédios, jogando bananas um no outro. Nossa. Interface 2. Caramba. Cara, me marcou pra sempre pra mim. Depois disso eu passei anos e anos sem ter contato com computador. Mas aí minha paixão por tecnologia já tinha começado, né? Uhum. Então depois disso a gente sempre tinha alguma coisa de tecnologia, eu babava pra assistir notícia na TV quando falava de alguma coisa, eu ia assistir. Isso, moleque, com 6, 7 anos, uhum. Até que compramos um videocassete. A gente não tinha. Yeah. Aí a gente comprou um videocassete. E eu virei, quando chegava qualquer coisa eletrônica em casa, eu remoía o manual. Eu sempre fui um heavy user, desde pequeno. Analisando aí, eu sempre fui um heavy user. Você não se contentava em apertar o rec do videocassete, não, né? Você já fazia programação dos horários. Sim, pra... sim. Aliás, o videocassete que eu usava era um sempre Toshiba. Comprou a TV e o videocassete junto, os dois assim. E o videocassete, ele tinha um recurso que durante a gravação você colocava uma marca. Você Caramba. Apertava um botão pra colocar uma marca e depois pra você navegar pelo videocassete, você só apertava uma setinha lá que ele ia girando a fita até encontrar a próxima marca. Caramba, isso é quase um... É que nem os capítulos do DVD. Aham, pois é, isso que eu ia te falar, é quase um... Né? E o videocassete tinha esse recurso. Eu duvido que mais que 5% dos usuários desse videocassete soubessem certeza, disso. Não, com certeza. Sim. Porque brasileiro, vamos falar, brasileiro não lê manual. Não, né? Lê, né? Eu leio manual. Aliás, eu li a Bíblia do meu N95 quando chegou. A primeira coisa que eu fiz foi ler o manual inteirinho. Você sabe quanto que eu parei de ler manual das coisas? Depois que eu li o manual e ficava decepcionado com os recursos. Sério? É. Ah. Tipo assim, comprava um celular. Opa, vamos ver o que esse celular faz. Legal. Aí depois eu corri pra internet pra ver se tinha algum... Algum extra. É, alguma coisa que alguém tivesse descoberto. Não, no meu F3 eu descobri. Ah, é? É, se o pessoal quiser, a gente coloca o link do Betacast que eu falei sobre F3. Sim. Uhum. Que ele tem alguns mods, né? Ah, é verdade. Alguns códigos que você digita pra ativar outras coisas. Que não tá no manual, né? Aham. Uhum. Aí, assim, eu usava muito videocassete. O videocassete pra mim era o meu PC, sabe? Uhum. Comparando com hoje, o videocassete era o meu mundo ali. Uhum. Até que eu ganhei de segunda mão o Super Nintendo. Nossa, eu tive o Super Nintendo, aquilo era o máximo. Eu era muito, muito legal mesmo. Tinha lá minha fita do Nigel Mansell, que aqui no Brasil saiu com o Michael Cena, mas eu tinha a fita do Nigel Mansell. Uhum. É, tinha a fita do Street Fighter. Ah, essa é clássica. Depois eu ganhei uma fita do... Acho que foi a única original que eu tive. Uma fita do Super Mario Party. Super Mario Party? Acho que é isso mesmo. que era a coletânea de todos os jogos dos consoles anteriores ao Super Nintendo. Ah, tá. Foi aí que eu me apaixonei pelo Super Mario 3. Uhum, que é o da Rabinho de Raposa lá. Exato, exato. E depois eu ganhei também, posteriormente eu ganhei o cartucho do Super Mario World, mas não era a mesma coisa que o Super Mario 3, sabe? É, eu acho que você é a única pessoa no mundo que gosta mais do Mario 3 do que do World. Não, o legal é que eu joguei o Mario 3 e eles refizeram os gráficos pro Super Nintendo. Então, assim, você jogava o Super Mario 3, mas, por exemplo, quando você joga o Nintendinho, aí nós aqui no assunto de videogame de novo, mas no Nintendinho, que eu tinha um primo que tinha um Nintendinho, no Super Mario 3... Nintendinho genérico, obviamente, né? Não, o dele era o Nintendo, Nintendinho Nintendo. O meu era o genérico que eu achava melhor do que o original. Aí, com os cartuchões enormes, cara, os cartuchos de Nintendo eram uma lepa. Aquele é o padrão americano, tinha um padrão japonês, se eu não me engano, 62 pinos. Não, como é que é? Acho que 40 e alguma coisa de pino e o americano de 72 pinos. Não foi assim. O japonês é aquele amarelinho, né? É, uh-huh. Ah, meu primo tinha um adaptador dessa fita. Meu tinha os dois, era só você escorregar um slidezinho, aí era um cartucho, voltava pro outro, era outro. Aí um dia eu tirei o slide e tentei colocar os dois ao mesmo tempo. Não funciona, obviamente. Não. Bom, aí, retornando, o que acontece? No Super Mario do Nintendinho, Super Mario 3, a diferença entre o Mario e o Luigi é que um usa roupa vermelha e o outro usa roupa verde. Mas nesse Super Mario 3 que vinha no cartucho Super Mario Party, os dois tinham características diferentes. O rosto do Luigi era mais puxado, sabe? Uhum. Então o gráfico era legal de jogar. E a jogabilidade do 3, eu acho que era muito melhor. Tinha um país gigante, tinha aqueles bônus do jogo da memória. E essas coisas não tinha no Super Mario World. Beleza, voltando. Aí eu tinha o Super Nintendo, eu gostava muito de jogar e tal. E foi ter uma época que eu me desfiz do Super Nintendo e tal. E passei algum tempo sem computador, só no videocassete mesmo. Até que meu pai conseguiu num leilão, daí já trabalhando na cervejaria, conseguiu num leilão que estavam trocando as máquinas, arrematar um 486. Só que detalhe, ele pegou um 486, acho que na época ainda tinha aqueles disquetes de 5 e 4 e tal, e não sei quem ele conseguiu fazer o negócio, ele conseguiu trocar no outro 486, já com CD e tudo mais e tal. E esse foi o primeiro computador que eu tive. Aí foi ele. Aí nessa época eu usei o protocolo DPL-DPC que nem louco. DPL-DPC essa eu não conhecia. Tinha não. Uns colegas na sala que também tinham computadores aqui. Nixon, acho que depois o Judoé, o Bruno, o Badian, que tinham. Aí a gente sempre trocava e tal. Cara, mas eu fui praticamente o segundo a ter computador aqui. Então, apesar de que já não tava... funcionava. Na minha época eu já tava mais aqui, a tecnologia badiana já tava florescendo, né? E usei muito, depois eu tive um Pentium 4, que... E assim, eu não tinha internet e não tinha nada pra fazer, o que eu ia? Eu entrava, eu abria, ligava meu computador e ia ficando, olhando pasta por pasta do Windows. Aí começava lá pelos arquivos de programas e tal, passava pelos meus documentos e de repente eu tava lá na System 32. Apagando alguns DLLs, a gente já fez isso, já? Não. Quando me for contar a história do ursinho do Windows, o ursinho cinza, que circulou por e-mail, que era um vírus que você tinha que apagar, eu já conhecia, já sabia que existia aquele ícone no Windows e já suspeitei que não era algo... normal. Que era algo do sistema. Depois, parece que tinha a ver com Java, máquina. Cara, Java, nem sei o que é isso que você tá falando. Tem um arquivo sistema do Windows. Não sei se ainda tem no Windows XP e 98. Ou XP e Vista. Mas era um arquivinho que o ícone dele era um ursinho cinza. Aí circulou por e-mail algum que era tempo, um vírus. Que era um vírus que tinha que deletar. E era um arquivo do sistema. Nossa. É. Bom, mas aí teve essa época que eu usei e tal. Foi muito legal. Aí... a gente mudou para uma outra cidade de Campinorte. Eu voltei para cá por conta do serviço dos Correios e comprei um computador da Positivo, que foi aquela época que a gente tava no BetaCast e que fez a saga do pinguim que saltou a janela. Nossa, aquela foi legal. Que eu comecei a usar, me rebelei e comecei a usar Linux. E tô usando Linux até hoje, sou um ubuntista e gosto muito disso. Ubuntista xiita. Não, Cheetah eu não sou não. Qualquer coisa eu coloco ele pra canto e vou usar Debian, Slackware. Eu tô com vontade de experimentar, mas lá em casa, como muita gente usa máquina, então tem que usar uma distribuição mais amigável, né? E até hoje, quando eu chego lá em casa, você sabe que o computador é meu, as meninas chiam, minhas irmãs chiam. porque esse Fábio tá usando e tal, não sei o quê. Mas eu uso, eu sou viciado. Não tem como. É. E é isso, essa é a minha história do vício.